sede de liberdade, rebenta a soga do potro que parte em busca do pago, e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás. Já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz da humanidade sofrida que luta em busca da paz. Pai, potro sem dor. Ele faz negaça, joga na vida com a sorte, desprezo da própria morte, não se prende a preconceitos, nem mata-se de com farsas, leva um destino no peito. Na seiva das madrugadas vai florescendo a canção, aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência, esta guitarra campeira, velho clarim da querência.